Ah, que bom você chegou. Bem-vindo a Salvador, coração do Brasil. Do Brasil, vem. Você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo atrás do trio. Balação. Vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil, que ele tem Deus no seu coração e o diabo no quadril. E a carnaval. A cidade de luz e prazer, correndo atrás do trio. Vai compreender, vá. Vai compreender que o baiano é